ensaísta, ateísta, filosófico, iluminista, francês. Conhecido pela sua perspicácia, espiritualista na defesa da liberdade civis. Inclusive, liberdade religiosa e livre comércio. Voltar! Voltar! Voltar! Voltar! Voltar! Voltar! Foi o defensor da aberto da reforma social, a pedra da rir da lei de censura, e severa punição que para que as quebrasse. Polemista satírico, ele estragou de medo das suas obras para a Igreja Católica e as instituições francesas do seu tempo. Voltarei ao patriarca de Ferney, ficou com esses poderes de duras críticas absolutistas e a privilégio do clero e da nobreza. O seu que pensava foi preso duas vezes, e para escapar uma nova prisão, refugiou na Inglaterra. Durante os 3 anos que veio acontecendo naquele país, pensei passou a admirar no réplica de John Locke. Foi um pensador que se opôs à intolerância religiosa e à intolerância de opinião existente na Europa no período em que viveu. Voltar! Voltar! Voltar! Voltar! Pedro Oli, tchau!